longe de mim. Ninguém sabe por aqui onde te encontrar. Tô sofrendo, quanto tempo ainda tenho que esperar? Coração, fica inquieto, não para. O que será de mim se não te encontrar? Leozinho. É muito difícil conter a emoção dentro do peito. O que aconteceu não tem igual. Sem você estou morrendo. Não deixa. Vem me fazer feliz. Não demore pra chegar. Não aguento mais. Eu não posso mais fugir. Eu preciso te encontrar pra gente se amar. Será de mim se não te encontrar? É muito difícil conter a emoção dentro do peito. O que aconteceu não tem igual. Sem você estou morrendo. Não deixa. Vem me fazer feliz. Não demore pra chegar. Já não aguento. Fogozão Tropical, volume 7.